pintado com tinta de guerra, o índio despertou. Raoni cercou os limites da aldeia, cordunas e arcos e flechas e facões. De repente, eram mais que canhões na mão de quem guerreia. Caraíba quer civilizar o índio. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Caraíba quer civilizar o índio. Caraíba quer tomar as terras do Xingu. Quando o sol resplandece os raios da manhã, na folha, na fruta, na flor e na cascata, reclama o pajé pra Tupã que o Curimatã sumiu dos rios, que o Irapuru fugiu pro alto da mata. Toda a caça ali se dispersou. Ó Deus Tupã, benze a pedra verde, a Muirapitã. E os índios estão se juntando igual jamais se viu pelas terras do pau Brasil. É Crenha, Carori, Caiabica, Maiorá. É Tixuca, Ramãe, é Cretira, é Carajá. É Crenha, Carori, Caiabica, Maiorá. É Tixuca, Ramãe, é Cretira, é Carajá. E Xingu, ouvindo o som do seu tambor, as asas do condor, o pássaro guerreiro, também bateram se juntando ao seu clamor, na luta em defesa do solo brasileiro. Um grito de guerra ecoou, calando o Irapuru lá no alto da serra. A nação Xingu retumbou, mostrando que ainda é o índio o dono da terra. Pintado com tinta de guerra, o índio despertou. Raoni cercou os limites da aldeia, com colunas e arcos e flechas e facões. De repente, eram mais que canhões na mão de quem guerreia. Caraíba quer civilizar o índio. Caraíba quer o pássaro guerreiro.